Lava o carrossel, segue a vida a rolar. Pé na estrada, pó de estrelas, coração vulgar. Que navega no céu e navega no ar. Grão de areia vagar. Caravela, pão e mel, segue o circo a rolar. Picadeiros, primaveras, coração vulgar. Que navega no céu e navega no ar. Grão de areia viver na espuma do mar. E o grão de tão pequeno ser tão grande. O que a gente é ter esse destino de pessoa que sonhou. Céu que navega no ar, grão de areia bailar lá no fundo do azul. E anda que nem bola, como a vida quando quer brotar.